Maurício. Este lugar vai ficar pequeno para aqueles a quem Deus vai trazer para que ele fosse adorado. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele vai buscar os verdadeiros adoradores. Aleluia! Porque Deus quer ser adorado. Deus precisa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, coloca de pé. Vamos fazer oração. Meu Deus eterno, nós queremos já te agradecer pela tua presença, pelos louvores, pela unção da tua graça nessa noite, pela tua palavra, pelo teu servo que tu usaste aqui nessa tarde, meu Deus. Continua usando o teu servo com toda a sua família. Usa também cada vez mais a tua serva que está na frente dessa tarde da vitória, meu Deus. Cumpre, Senhor, na sua vida todas as suas promessas que lhe foram feitas nessa tarde, para que o teu nome seja exaltado e glorificado a cada vez mais, na presença da tua serva, na presença de Deus, da oração nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem. Amém! Logo mais vai fazer 9 horas, culto do Evangelho para ir na quadra 11, casa 18, Coab. Viu? Participem, estejam lá em nome de Jesus, tá bom? Passei, ô amigo. Nesse instante, só passei. Oi, mulher. Tudo bem? Feliz ano novo. Ai, feliz ano novo. Tava aqui. Tá usando óculos de novo? Sempre usei. Não, porque eu nunca trago. Há muito tempo. Ai, amiga. Tia, a gente tem que marcar a calçada. Tinha que passar, nunca vai sair. É, mas a culpa é tua. A culpa é da senhora, que eu já marquei. A senhora não vai. E a senhora só tá rodando, né? É, mulherzinha. Ele tá indo pra onde? Eu tô vendo caminhada na escola. Eu adoro, é muito bom. Eu gosto também, amiga. E aí, as novas? Como sempre. Nenhuma, zero. É, né? Até agora tá tudo de boa. Só peguei um cachorrinho, né? Pra tirar. Que a minha morreu. Ai, eu chorei horrores. Aí a minha. Aí ela apareceu. Vamos que parar na sombra rapidinho. É. Aí ela apareceu lá na porta de casa. Aí pai disse que podia pegar ele. E tua cachorra morreu do quê, Jesus? Ela foi atropelada, tia. Eu chorei deixa tanto. Isso acontecer. Foi mãe. Cadê? É que ela nunca tinha seguido mãe pra pichar quando ela seguiu. Ai, amiga. Ai, nós criava ela há tanto tempo, desde 2017. Criava ela. Aí se